Capítulo 28. Na tarde do dia em que Burns começou seu novo emprego como auxiliar do zelador, ele estava limpando a escada da frente da comunidade quando parou por um instante e se levantou para olhar ao redor. A primeira coisa que notou foi uma placa com um anúncio de cerveja do outro lado da rua. De onde estava, ele quase podia tocá-la com o cabo da vassoura. Do outro lado da rua, bem à sua frente, havia dois bares grandes e um pouco mais à frente, outros três. De repente, a porta do bar mais próximo se abriu e um homem saiu. Ao mesmo tempo, outros dois entraram. Um forte cheiro de cerveja chegou a Burns enquanto estava em pé na escada. Ele apertou o cabo da vassoura com força e começou a varrer de novo. Tinha um pé na varanda e outro na escada logo abaixo. Desceu mais um degrau, ainda varrendo a escada. O suor escorria-lhe pela testa, embora o dia estivesse gelado e o ar frio. A porta do bar se abriu novamente e saíram três ou quatro homens. Uma criança entrou com uma jarra e logo em seguida saiu com um litro de cerveja. Ela passou pela calçada logo abaixo de Burns e o cheiro da cerveja chegou até ele. Ele desceu outro degrau, ainda varrendo de forma desesperada. Seus dedos estavam roxos de tanto apertar o cabo da vassoura. Então, de repente, subiu um degrau e varreu novamente o lugar que já estava limpo. Em seguida, voltou com muita resistência à varanda e começou a varrer o canto mais distante possível do bar. Adeus, exclamou, se o bispo estivesse por aqui. O bispo havia ido a algum lugar com o Dr. Bruce e não havia ninguém ali que Burns reconhecesse. Ele varreu o canto por dois ou três minutos. Seu rosto denunciava a agonia que sentia com seu conflito interior. Pouco a pouco foi chegando novamente à escada e começou a descê-la. Olhou na direção da calçada e percebeu que não havia varrido um degrau. A constatação pareceu-lhe uma boa desculpa para descer até lá e terminar o serviço. Ele estava na calçada agora, varrendo o último degrau com o rosto voltado para a comunidade e parcialmente de costas para o bar do outro lado da rua. Varreu aquele degrau uma dezena de vezes. O suor escorria-lhe pelo rosto e caía em seus pés. De degrau em degrau, percebeu que estava sendo cada vez mais atraído ao degrau mais próximo do bar. Agora podia sentir o cheiro da cerveja e do rum à medida que o vapor do ar o envolvia. Era como o enxofre do inferno e ainda assim parecia um gigante puxando pela mão até lá. Nesse momento, ele já estava no meio da calçada, ainda varrendo. Limpou a área em frente à comunidade e até foi a sarjeta para varrê-la. Tirou o chapéu, esfregou a manga da blusa no rosto. Seus lábios estavam brancos e os dentes batiam uns contra os outros. Burns tremia mais que vara verde e cambaleava para frente e para trás, como se já estivesse bêbado. Ele tinha a alma agitada em seu íntimo. Atravessou a calçada de pedra que tinha a largura da rua e agora estava parado em frente ao bar, olhando para a placa e para a pilha de garrafas de uísque e de cerveja dispostas em uma grande pirâmide dentro do bar. Passou a língua nos lábios e deu um passo à frente, olhando à sua volta furtivamente. De repente, a porta se abriu mais uma vez e alguém saiu. De novo, cheiro forte e penetrante da bebida se espalhou pelo ar frio e Burns deu outro passo em direção à porta do bar, que havia se fechado depois que o cliente saiu. Quando pôs os dedos na maçaneta, uma figura alta apareceu na esquina. Era o bispo. Ele segurou Burns pelo braço e o arrastou de volta para a calçada. O homem agitado, agora louco por uma bebida, praguejou alguma coisa e atacou o amigo com violência. Não é possível saber se ele realmente reconheceu a princípio quem o estava afastando de sua ruína. O golpe acertou o rosto do bispo e fez um corte em sua bochecha. Ele não disse uma palavra, mas seu olhar era de grande tristeza. Levantou Burns como se fosse uma criança, carregou a escada acima e entrou na casa. Colocou-o no chão do saguão, fechou a porta e bloqueou com as costas. Burns caiu de joelhos, chorando e orando. O bispo ficou ali parado, ofegante pelo esforço que havia feito, embora Burns fosse magro e não muito pesado para ser carregado por um homem com força. Foi tomado por uma compaixão indescritível pelo homem. Ore, Burns, ore como você nunca orou, Nada mais poderá salvar você. Ah, Deus, ore comigo. Me salve desse inferno, clamou Burns. E o bispo se ajoelhou ao lado dele e orou como só ele sabia orar. Depois disso, se levantaram e Burns foi para seu quarto. De lá, saiu à noitinha como se fosse uma criança cheia de vergonha. E o bispo saiu mais maduro daquela experiência, levando no corpo as marcas do Senhor Jesus. De fato, ele estava aprendendo o que significava andar nos passos de Jesus. Mas e o bar? Continuava ali com todos os outros, que enfileirados pela rua eram como armadilhas para Burns. Por quanto tempo o homem conseguiria resistir ao cheiro daquela maldita? O bispo foi até a varanda. O ar de toda a cidade parecia impregnado do cheiro de cerveja. Por quanto tempo, ó senhor? Por quanto tempo? O Dr. Bruce apareceu e os dois amigos conversaram sobre Burns e a tentação pela qual ele havia passado. Você já procurou se informar quem é o dono desse imóvel aqui do lado? Perguntou o bispo. Não, não tive tempo. Vou fazer isso agora, se você achar que vale a pena. Mas o que podemos fazer, Edward, contra os bares desta grande cidade? São instituições tão sólidas quanto as igrejas ou a política. Quem teria poder para acabar com eles? Deus fará isso na hora certa. Assim como ele acabou com a escravidão, foi a resposta séria do bispo. Enquanto isso, acho que temos o direito de saber quem é o dono desse bar tão perto da comunidade. Vou descobrir, disse o Dr. Bruce. 2 dias depois, ele foi ao escritório de um dos membros da igreja e perguntou se poderia vê-lo por alguns minutos. Foi recebido com cordialidade por seu antigo paroquiano, que o acolheu em sua sala e insistiu para que usasse o tempo que fosse necessário. Quis vê-lo para falar sobre aquele imóvel próximo à comunidade onde o bispo e eu estamos vivendo agora, sabe? Vou ser o mais direto possível, porque a vida é muito curta e muito séria para termos alguma hesitação tola sobre esse assunto. Clayton, você acha certo alugar aquele imóvel para um bar? A pergunta do Dr. Bruce foi tão direta e firme quanto ele pretendia que fosse. O efeito disso em seu antigo paroquiano foi instantâneo. Todo sangue quente se concentrou no rosto do homem que estava sentado ali, debaixo de um quadro que retratava as atividades comerciais de uma grande cidade. Em seguida, ele empalideceu, pôs a cabeça entre as mãos e, quando se levantou novamente, uma lágrima escorreu por seu rosto, o que causou surpresa no Dr. Bruce. Reverendo, o senhor sabia que eu assumi o compromisso naquela manhã junto com os outros? Sim, me lembro. Mas o senhor não fazia ideia de como tenho sido atormentado por não conseguir manter esse compromisso. Esse imóvel onde está o bar tem sido uma tentação do diabo para mim. É um investimento que mais me dá retorno no momento. E ainda assim, um minuto antes do senhor chegar aqui, eu estava angustiado e com remorso, pensando em como estou deixando que um pequeno ganho neste mundo me leve a negar o próprio Cristo que prometi seguir. Eu sei muito bem que ele nunca alugaria um imóvel para esse fim. Dr. Bruce, o senhor não precisa dizer nem mais uma palavra. Clayton estendeu a mão para o Dr. Bruce, que a segurou e apertou com força. Pouco depois foi embora, mas foi só muito tempo depois que soube de toda a verdade sobre a luta que Clayton enfrentava. Era apenas uma parte da história que pertencia à igreja, desde aquela manhã memorável em que o Espírito Santo sancionou o compromisso dos irmãos de seguirem os passos de Cristo. Nem mesmo o bispo, nem o Dr. Bruce, no meio daquela movimentação de Deus, sabiam que por toda aquela cidade pecaminosa, o Espírito estava agindo com grande impacto, esperando que os discípulos respondessem ao chamado com sacrifício e com sofrimento, tocando corações há muito insensíveis e frios, incomodando homens de negócio e investidores em sua compulsão por buscarem mais riquezas e movendo-se pela igreja como nunca em toda a história da cidade. O bispo e o Dr. Bruce já haviam visto algumas coisas maravilhosas no pouco tempo em que estavam envolvidos na comunidade. Logo teriam revelações muito maiores e mais surpreendentes do poder divino do que imaginavam ser possíveis neste mundo. Em um mês, o bar próximo à comunidade foi fechado. O contrato de aluguel expirou e Cleiton não só fechou o imóvel para tal fim, mas ofereceu o prédio ao bispo e ao Dr. Bruce para ser usado no trabalho da comunidade, que agora havia crescido tanto que o prédio que haviam alugado já não era suficiente para as diferentes atividades industriais que estavam sendo desenvolvidas. Uma das atividades mais importantes era a criação do Departamento de Alimentos Naturais, sugeridos por Felícia. Nem um mês depois de Cleiton ter oferecido à comunidade o imóvel onde ficava o bar, Felícia se viu instalada no mesmo local, onde várias almas haviam se perdido como responsável não apenas pelo departamento de culinária, mas por um curso de serviços de limpeza para moças que precisavam trabalhar fora. Ela já era uma das moradoras da comunidade e encontrou um lar com a senhora Bruce e as outras jovens da cidade que moravam ali. Marta, a violinista, continuou no local onde o bispo encontrou-se com as duas meninas pela primeira vez e ia à comunidade algumas noites para dar aulas de música. Felícia, conte-nos tudo o que você pretende fazer agora, disse o bispo em uma noite na qual, em um raro momento, livre da grande pressão do trabalho, estava com o Dr. Bruce e Felícia chegou vinda do outro prédio. Bem, há muito tempo tenho pensado no problema das moças que precisam trabalhar, disse Felícia com um ar de sabedoria, que fez a senhora Bruce sorrir enquanto olhava para a beleza empolgante e vital dessa jovem. Transformada em uma nova criatura, pelo compromisso que havia assumido de levar uma vida semelhante à de Cristo, cheguei a certas conclusões a respeito disso que vocês ainda não são capazes de entender. Mas a senhora Bruce vai me entender. Reconhecemos nossas limitações, Felícia. Continue, disse o bispo com humildade. Eis o que proponho fazer. O antigo prédio onde funcionava o bar tem espaço suficiente para se transformar em vários cômodos, como o de uma casa normal. Meu plano é ajeitar o lugar e depois dar cursos de serviços domésticos e de culinária às moças que precisam trabalhar fora. Os cursos terão duração de 6 meses nesse sentido e nesse período ensinarei culinária básica, limpeza, rapidez e amor por um bom trabalho. Calma, Felícia, interrompeu o bispo. Não estamos mais na era dos milagres. Então vamos ressuscitá-la, respondeu Felícia. Eu sei que isso parece impossível, mas quero tentar. Já sei de várias moças que vão fazer o curso e se pudermos criar algo como um espírito de equipe entre elas, tenho certeza de que será de grande valor para elas. Eu já sei que a alimentação natural está fazendo uma revolução em muitas famílias. Felícia, se você conseguir realizar metade do que está propondo, você abençoará muito esta comunidade, disse a senhora Bruce. Não sei como você vai conseguir, mas digo que Deus vai abençoá-la enquanto estiver tentando. É o que todos dizemos, exclamaram o Dr. Bruce e o bispo, e Felícia começou a se dedicar ao seu plano com o entusiasmo de seu discipulado, que se tornava cada vez mais prático e útil a cada dia. É preciso dizer aqui que o plano de Felícia foi um sucesso que superou todas as expectativas. Ela desenvolveu excelentes técnicas de persuasão e começou a ensinar suas alunas a fazer todos os tipos de trabalho doméstico com espantosa rapidez. Com o tempo, as moças que concluíam o curso de culinária de Felícia passaram a ser valorizadas por toda a cidade. Entretanto, estamos antecipando os fatos de nossa história. A história da comunidade ainda não foi escrita. Quando for, a parte que cabe a Felícia será de grande importância. O período mais rigoroso do inverno encontrou em Chicago, como toda grande cidade do mundo, apresenta aos olhos da cristandade o acentuado contraste entre riqueza e pobreza, entre cultura, refinamento, luxo e tranquilidade e ignorância, depravação, miséria e a amarga luta pelo pão. Era um inverno rigoroso, mas animado. Por um lado, nunca se viram tantas festas, recepções, bailes, jantares, banquetes, celebrações e momentos festivos. Jamais a ópera e o teatro haviam estado tão cheios de gente chique. Nunca tinha se visto uma exibição tão opulenta de joias, vestidos e acessórios finos. E, por outro lado, jamais a terrível carência, o sofrimento haviam sido tão cruéis, tão intensos, tão fatais. Os ventos nunca tinham soprado tão friamente sobre o lago. E atravessado as finas paredes dos cortiços na vizinhança da comunidade. Jamais a necessidade de comida, de abrigo e de roupas havia acometido de maneira tão urgente o povo da cidade em sua forma mais inoportuna e devastadora. Noite após noite, o bispo e o Dr. Bruce, acompanhados de seus ajudantes, saíam e salvavam homens, mulheres e crianças da tortura, da privação física. Grandes quantidades de roupas e de alimentos e grandes somas de dinheiro eram doados pelas igrejas, pelas instituições de caridade, pelas autoridades civis e pelas associações filantrópicas. Era muito difícil, porém, assegurar o contato pessoal dos discípulos cristãos. Onde estava o discipulado que obedecia à ordem do Mestre de ir ao encontro dos que sofrem e se doar com os próprios dons para que se tornassem valiosos no futuro? O bispo sentia uma dor no coração enquanto encarava esse fato mais do que qualquer outra pessoa. As pessoas doavam dinheiro, mas não consideravam a possibilidade de se doarem. E o dinheiro que doavam não representava nenhum sacrifício real, porque não lhes fazia falta alguma. Elas doavam o que era mais fácil doar, o que as afetava menos. Onde estava o sacrifício? Isso era seguir os passos de Jesus? Era andar com ele o tempo todo? Ele mantinha contato com os membros de suas congregações aristocráticas e esplendidamente opulentas e ficava horrorizado com o número tão pequeno de homens e de mulheres daquela classe luxuosa nas igrejas que de fato sofriam qualquer inconveniência com o sofrimento humano. Caridade é doar roupas velhas? É uma nota de 10 dólares dada a um funcionário de alguma organização filantrópica na igreja? O homem nunca deveria ir e se doar pessoalmente? A mulher nunca deveria se privar de uma recepção, festa ou concerto e ir de fato tocar a ferida pecaminosa e repugnante da humanidade enferma enquanto exposta na grande metrópole? A caridade deveria ser feita de maneira conveniente e fácil por meio de alguma organização? É possível organizar os afetos para que o amor opere em situações desagradáveis por meio de uma procuração? Tudo isso o bispo se perguntava enquanto mergulhava cada vez mais fundo no pecado e na tristeza daquele inverno rigoroso. Ele estava carregando a sua cruz com alegria, mas se consumia e lutava em seu íntimo ao ver que muitos transferiam a responsabilidade do amor pessoal para os poucos dispostos a servir. E ainda assim, de forma silenciosa, poderosa e irresistível, o Espírito Santo se movia pelas igrejas, embora seus membros aristocráticos, ricos e amantes da facilidade evitassem os terrores dos problemas sociais, como se estivessem evitando uma doença contagiosa. Certa manhã, esse fato foi percebido com espanto pelos que trabalhavam na comunidade. Talvez nenhum incidente naquele inverno mostrasse com mais clareza o ímpeto já causado pelo movimento da igreja da Nazareth Avenue e pelas ações do reverendo Bruce e do bispo que cumpriam o compromisso de fazer o que Jesus faria.